Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Dominique Strauss-Kahn já está na sua nova residência, em Nova York. A Franklin Street é agora uma das ruas mais vigiadas do estado. 602 metros quadrados, 4 quartos, 4 casas de banho e ainda um terraço. À exceção de um quarto e de uma casa de banho, e também do terraço, toda a casa está vigiada por câmaras de videovigilância. A casa custa a Strauss-Kahn 35 mil euros todos os meses. Recebe por mês uma pensão vitalícia de 20 mil euros mensais. Pais da jovem agredida em Benfica frente ao Colombo poderão estar a ser ameaçados para não apresentarem queixa. Segundo pôde a rádio entre o web apurar, alegadamente os pais da bem como a adolescente terão recebido ameaças logo após a colocação do vídeo no Facebook. Ameaças que terão levado os pais de Filipa Teixeira a não apresentarem queixa. Não foi revelado, todavia, o teor destas mesmas ameaças. Recorde-se que Filipa Teixeira é uma jovem adolescente de 14 anos que foi, na passada semana, brutalmente agredida por outras duas jovens adolescentes menores de 16 anos. A agressão, que incluiu arrastão, estaladas e pontapés, inclusive no rosto e na cabeça, foi filmada e posta na rede social Facebook, no perfil de Rodolfo Santos. Entretanto, a Rádio Indorama também já pôde apurar que este mesmo indivíduo já tem antecedentes criminais. Rodolfo Santos é, de todos os envolvidos, o único com maior idade maior a 18 anos. G8 estudam a ajuda financeira aos países da já chamada Primavera Árabe. Tunísia e Egipto poderão vir a receber do G8 uma ajuda financeira que visa combater as dificuldades económicas que estes países atravessam. O objetivo é impedir que as dificuldades económicas dificultem também a democratização destes países. Por libertar, estão ainda a Síria e o Iémen. China quer comprar dívida portuguesa e colaborar na ajuda financeira do FMI a Portugal. Sony voltou a ser atacada. Anteontem, cerca de 8.500 e-mails, usernames e passwords foram caças na Grécia. Ontem foi no Canadá. O portal da Sony Ericsson foi atacado. Foram roubados dados de 2.500 utilizadores, passwords, e-mails, usernames e números de telefone. Estes dados foram publicados no THN, o The Hacker News. Lucros da PT aumentam 29% no primeiro trimestre de 2011. Maria Damanaki admite: Grécia pode sair do euro se não cumprir medidas de austeridade. A comissária grega admitiu hoje que esta possibilidade existe e que está em cima da mesa. Há apenas poucos dias antes, na passada segunda-feira, a Grécia admitiu que, se não receber até 26 de junho a tranche de 12 mil milhões de euros de ajuda financeira, não poderia pagar as suas dívidas e teria de declarar bancarrota. Valdano saiu do Real Madrid. Após um ano de divergências com o treinador português José Mourinho, Jorge Valdano, diretor-geral do Real Madrid Clube de Futebol, abandonou ontem o Real Madrid. A admissão foi aceita pela direção. Em conferência de imprensa, Jorge Valdano declarou apenas que havia um vencedor e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, encontrou. José Ángel assume funções de Jorge Valdano já a partir desta semana. Entretanto, a direção geral do clube foi categoria extinta e todas as competências desta direção-geral passam agora à chefia de José Ángel, que passará a fazer parte da direção desportiva do Real Madrid. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.